Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 25 de março, em discussão única, o projeto de lei 847 de 2011, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou as responsabilidades nas tragédias causadas pelas chuvas na região serrana em janeiro de 2011. O texto prevê a criação do Fundo Estadual para Calamidades Públicas, cuja finalidade será custear ações de reconstrução de cidades que tenham decretado situação de emergência ou estado de calamidade. Segundo o projeto, o patrimônio do fundo será constituído por cotas que serão integralizadas anualmente pelo Estado e municípios. As cotas, por sua vez, serão voluntárias e em moeda corrente. Entretanto, para cada parte completada pelos municípios, o Estado terá que integralizar 3 partes. Os integrantes do fundo devem informar ao Poder Executivo, até o dia 30 de junho de cada ano, o valor a ser disponibilizado, permitindo assim a inclusão do complemento do Estado na lei orçamentária anual do exercício seguinte. Caso não haja áreas atingidas por desastres, os municípios somente poderão fazer uso do FECAP depois de 2 anos da integralização. O projeto permite ainda que qualquer pessoa física ou jurídica faça doações. Neste caso, o município beneficiado deverá ser especificado e o montante fará parte da sua cota, mas isso não contará para que o dispõe sobre a integralização do próprio município. Os recursos do FECAP, além de mantidos em instituição financeira oficial, preferencialmente a Caixa Econômica Federal, serão geridos por um conselho diretor composto por representantes do Estado e municípios. Em casos excepcionais, o conselho diretor poderá autorizar o saque para custear ações imediatas de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais em áreas afetadas por desastres. O projeto também autoriza o Estado a antecipar cotas de forma a fomentar adesão ao FECAP. Contudo, o limite de integralização de cotas, as condições para saque e utilização dos recursos, bem como outros procedimentos de ordem operacional relativos a ele, serão estabelecidos em regulamento. Reportagem, Ronaldo Ribeiro.